É o DJ Binão, tá? Tem que respeitar. Destruidor, só soco na costela. É papapá. Cria, todo mundo copia. Isso já virou uma lambança. O negócio agora é assim, ó. E ela vem toda perversa, com maldade pra dar perereca. Acha que só porque eu sou novinho vai tirar vantagem da minha pirereta. Acha que só porque eu sou novinho vai tirar vantagem da minha pirereta. Acha que só porque eu sou novinho vai tirar vantagem da minha pirereta. Acha que só porque eu sou novinho vai tirar vantagem da minha pirereta. Acha que só porque eu sou novinho vai tirar vantagem da minha pirereta. Mas o resumo é sempre assim, a gente se afasta e esquece de mim. Uma vida inteira você implorando, chorando, pedindo pra voltar pra mim. Uma vida inteira você implorando, chorando, pedindo pra voltar pra mim. Uma vida inteira você implorando, chorando, pedindo pra voltar pra mim. Uma vida inteira você implorando, chorando, pedindo pra voltar pra mim. Uma vida inteira você implorando, chorando, pedindo pra voltar pra mim. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. É o DJ Binão, tá? Tem que respeitar. 24 por 48.